3, 2, 1. Musiquinha do Blue. Não. A pergunta foda, gordo, como sempre. A pergunta agora é: quem vai ser o Super? O que que te desagradou recentemente no cinema, jogo, filme, qualquer mídia? O que que te desagradou profundamente? Latino foi da versão do Porra! Desagradou todo mundo. A internet toda. O vídeo com mais dislike na história. Isso, e estão fazendo um projeto pra dar mais dislike ainda, cara. Pra ser, né? Porque é, agora que... parece que ainda não. Tipo, pra fluxo contínuo? É. Não. Vai chegar um... a inveja mata, né? Estão fazendo uma campanha mundial. Fãs de Justin Bieber estão marcando um dia pra todas as fãs assistir o vídeo ao mesmo tempo, porque o Gangnam Style passou como o vídeo mais exibido no YouTube. Acho justo. Aí, vamos fazer essa campanha. Todos os São Paulinos. Nice! Garotas. Vamos assistir. Foi outro podcast. Nesse também, ainda vou encarar. Vamos assistir o filme do. Vamos assistir o clipe do Justin Bieber de voltado pro topo. Alguém mais? Cara, é pra matar, né? Tá da população. Não, mas alguém mais? Agora o que é pra matar mesmo é a parceria deles, né? O que? O Justin Bieber lá e... sai, não sai. Cara, por um momento eu só achei que Justin era uma Bieber parceria do Justin Bieber com o Latino. Não, ia ser pior. Caramba! Só pro Justin Bieber fazer a parte da rima, né? O que eu imagino é a versão que o Latino vai criar dessa parceria. Tipo, juntou os dois, aí o Latino... Poxa, música maneira. Tá bom. O que me desagradou recentemente foi... Coisa é... Ai, essa frescura que tá tendo no... Do Batman, sabe? Que teve nesse último Batman. Que frescura? A frescura. Cara, o Bane. Cagaram o Bane no final. Ele virou um capanga. Ele era tão foda. Tipo, poxa, o Bane. Mente criminosa, muito foda. Vai chegar tocando... Mas o Bane sempre foi o capanga. Sim, mas só que ele podia. Era o capanga foda. Se não metia, ele era um capanga foda. Ele era o Beelzebú do capeta, sabe? Ele ficou o filme todo tocando terror e God e tal. Aí chega no final, essa coentanha aí que tá mandando em mim. Ah, crap! Pô, corta tesão, cara. É, corta tesão. Eu pararia de transar na hora. Alguém mais? O APN não rodar no Android 4.0, pra mim, foi um corta-tesão. O que que ele fazia? Explique, traduza aí. Ele corta a internet do teu celular, pra consumir menos bateria. Mas tem como tu evitar essa... Pois é, só que ainda não chegou uma atualização que drible essa parada aí no 4.0. É esse negócio. Em todas as outras versões do Android, ele bloqueia, ele... Corta a tua internet pra durar mais a tua bateria. Esse negócio tipo, de... Tipo, eu gostei desse negócio aí pro meu... Não cortou a internet. Ah, só que a tua não versão... Não cortou. Deve ser o firmware. Continua, mas qual é a tua versão? E normalmente era só o 4.0 que não tava... Que não tava... Eu não vou nem tirando. Entrar na linha 2.3. Isso me deixou muito triste. Mas... Porque aí dura super pouco a bateria do celular. Mas qual é a versão do teu Android, Dark Rock? Eles estão gozando porque eu sou o único aqui é que ainda usa celular com Java. Pô, cara, o meu é Java, cara. Pô, mas o meu é um Nokia 5330 Express Music. É verdade. Porra, isso não é um nome do celular, cara. É de luz, estranho. Não, esse celular é o mais antigo, tu joga ele na parede, ele cai no chão, bate no teto e volta pra tua mão, ele ainda tá inteiro, nem desligou. Cara, tá aparecendo. Hoje eu vim ver. Hoje eu vim ver. Doza. Doza. É, eu tô falando certo, não tô não? Doza. Não, vim ver, que porra é essa? Vim ver. Viver o quê? Vim ver. Que tem dois arranhões na tela do meu celular, isso me deixou muito triste. Porque eu não faço a menor ideia de como isso apareceu. Sabe, e eu tomava tanto cuidado. Sabe aquela chave que tu coloca junto com ele? Verdade. Deve ser isso. Mas eu não tenho chave. Não tenho chave só de que, casa. Graças a Deus, o meu é fora da tela. É na parte do que eu esqueci de sumir. Porra. Graças, que fosse na tela e ia chorar demais. Ah, pô, mas olha o tamanho da tela do meu celular. Do cacete. Teu celular todo é... Não, não dá. Só tem pena até o primeiro. Tá, não, cara, não, do Felipe é o filho. Foda-se o celular. Eu deixei, não, não, não, não, não. Isso dá no teu bolso, pelo menos. A casa Lara e o meu nasci. O primogênito é o do Sheldon. É sério, mano, que eu aí. Cara, ah, em toda a família tem um que nasce, hein? Mas não, não, primogênito, não tem, cara. O primogênito nasceu, mas nasceu e o ovelha negra ali, ó. Sério. E o adotado aqui do Dark Holly? É aquele garotinho que veio da Etiópia adotado, é o do Dark Holly. Vamos logo, do King. Vamos logo começar com isso. Aqui é Dark Holly. É eu? Stupid! É a rodinha aqui. Aqui é o Sombra. Randall. Dex. Que eu tô cumprimentando o telefone? Aqui é Mr. Bia. Gorda, não é Mr. Bia. Eu ia falar alguma besteira aí, não, mas deixa eu fazer. Tá, gordo branco. Outro gordo branco. Osso pular. Tem que ver o outro, pode ser. Gordo, cara. É melhor osso pular, cara. A gente vai ser acusado de racismo. Osso pular. Gordo branco. Gordo branco. Fat white, mano. Como se fosse gordo. Ai, caramba. Pessoa mais percussiva. Tá, fat white ficou legal. Fat white. Fat white. Na verdade, fat white. Pokémon ou fat white? Pokémon black também. Fat white combina com Heart of Flight. Vamos lá. Estamos começando agora mais uma edição completamente séria, maluca e ilegal de Regionautas. O programa mais mambembe do norte. Vamos lá. Programa? É, programa, por que não? É. Quanto é a hora? Falei em Regionautas, eu lembrei de uma coisa que eu vi na capa do quarto podcast, cara. Ah. Não tá Regionautas. Tá Regionautas, cara. É porque erro do Dark Horse. Eu sou editor de capa, é porque a gente tava regão na alta. É, porque estava tudo a favor com o tema, cagaços da nossa infância. É. De arregão na alta. É. Ah, a gente... Foi tudo uma parada, vocês não entenderam a mensagem subliminada assim. Foi o Windows 98 no processo. Pra não dizer que. Não, esse, cara, o meu 97. Pra não dizer que esse gordo errou, é, errou, que errou. Que ele analisou três vezes o meu trabalho e não disse nada. Que foi a melhor capa até agora, né? Exceto o erro do Rio. Foi tão bom que, que é a única que tá errada. É. Veio bem a edição tá no máximo. E por falar em não gostar, em coisas erradas, vamos falar agora sobre especulações. O que nós achamos que vai acontecer no futuro de games, quadrinhos, filmes, séries, sim, jogos e tudo mais. Depois dos comerciais. Depois do Reclame do Tupi. Ô louco, bicho. Muito bem. Especulações. Vamos lá. Quem quer começar? Vamos especular sobre o quê? Porque muita gente antigamente especulava sobre Loki. Aí agora, mais recentemente, quem matou o Max? Porra. Só que já foi revelado. Que eu acertei. Que eu acertei, obviamente. Estou certo, como sempre. E mais uma demonstração de certeza. Vocês, aqui mesmo nessa mesa, eu falei, foi a Carminha, e eu estava certo. E aí, alguém mais aqui tem alguma coisa para especular? Cara, eu queria que tivesse matado o Max fosse a Agatha, porque eu acho que ela... Porra! Sabe que meu irmão... Ia ser o caralho, cara. Eu sei que é o meu pai. Sou. É? Agora, como uma gordinha descendente de Dark Horse. Daquele jeito. É o cruzamento do Mr. Beer com Dark Holly. Uma machada e dar na cabeça de cara. Seria o final visionário, eu tenho que admitir. Seria fogo. Mas não é isso, não é especulação. Primeiro que. Porque a gente já sabe o final. Já foi. Já não ia botar uma criança pra matar. Dá pra escrever agora uma fanfic com esse final alternativo. Por que não? É. Não, mas. Olha, uma coisa que é. Só pra encerrar o assunto. Uma enxada, Não, o assunto é o bem do Brasil. Vai ser o podcast mais curto até agora. Vamos entrar no Guinness, pô, poder. Olha só, Olha só, uma enxada, cara. Sério, tem, tem forma mais brasileira que morrer com uma enxada na cabeça, cara. Tipo, isso é muito. Você foi uma enxada. É coisa de pobre, cara. Coisa de pobre. Eles estavam no chão, tu queria o quê? Que ela achasse uma catana? Não sei, cara, mas uma enxada. É muito. Sei lá. Ou não, era. Como é que é o nome daquelas espadas de laser no Star Wars? Sabre de luz. Sabre de luz lá. Lightsaber. Os caras já estavam armados. Como é que o cara morre, o infeliz morre com enxada, cara? A coisa é muito. Novela, cara. Graça. E aí? Pra se narrar a novela, e aí? Quer mais alguma especulação? Foda se acontecer isso. Homem de Ferro 3, cara. Tá. Se tivesse uma presença de outro herói. Quem? Sei lá, podia ser. Escolhe um. Ah, não, porra. Não. Não tem nada a ver com a história, não. Tipo, ia ficar legal com o Thor, o Capitão. Não, na verdade, porque o na série, no desenho, o Homem de Ferro tem uma ligação com o Quarteto Fantástico. Tem. É, justo. Seria interessante se no Homem de Ferro 3 um integrante do quarteto aparecesse. Porque eu, menos o Tocha, porque ele já é o. Já é o Capitão América. Pois é, quando fizesse um filme do Ultimate. No mínimo tem que aparecer o seu Fantástico, cara. Não, o que eu queria. O que é cientista também. O que eu queria que aparecesse. É, o seu Fantástico é foda. Eles, mas o que eu queria que acontecesse fosse a parada do Hulk. Porque o lance do Tony Stark com o Hulk vem porque o Tony Stark tava se pedindo de amigo do Hulk pra analisar ele e tentar pegar a parada dele pra tipo fazer uma a força do Hulk pra analisar. Só que o Hulk fica até revoltado com o Homem de Ferro por causa disso. Eu queria que aparecesse isso, esse momento. No filme. É, pra ligar ele já pra Vingadores 3 ou. Vingadores 3? Ou Vingadores 2, é. Porra! Já imaginou 2020? Eu sou um visionário, meu amigo, eu sou um visionário. Que entrou. Stupid! É, isso aqui é pra especular, vamos especular alto, meu amigo. A gente vai especular o 2 e o 3, né? É, justo, porra. Por que não? Vai fazer a especulação do que já nem existe anteriormente. É o Patriota. É, eu não sou meio leigo nessa área de Tony Stark. Quem é Patriota e como ele surgiu? Cara? Patriota de Ferro, pra ser mais exato. Tá. And here we go. Tem uma máquina de guerra. Patriota de Ferro foi uma experiência de um soldado americano que morreu. Basicamente, tentaram reviver o cara, reviveram como ciborgue e meteram numa armadura de Homem de Ferro. E tá pronto o Patriota de Ferro. É um Homem de Ferro controlado pelos Estados Unidos. Só que tem uma alma. Vai. Cara, só que ele vai pirar foda e. Só que o que a galera tá pirando é que parece que vai ter uma luta entre o Homem de Ferro e Máquina de Guerra por algum motivo. Que vai gerar o Patriota de Ferro. E aí, sabe, aquele amigo Tony Stark. Então. O negão. Fuck you! É. Como é que é o nome dele? Era com C. Cuba Gooding Jr. Ah, da vida real já. É, da vida real, pô. Cuba Gooding Jr. Cara, tá, deixa eu ver lá. Esse comer. Pronto, agora eu vou ficar tentando lembrar o nome do cara até o final. Enfim, agora. Vai ser uma coisa interessante, né? A galera tava especulando a presença do Mandarim lá, só que o Ciborgue. Pô, mas quem seria o Mandarim? Você seria o Mandarim? Hã? Seria como assim? Mandarim? Sei lá, o Jet Li? Porra. Não, seria foda. Tem que ser diferente. Oh, aí. Aí ela pergunta como é que ela arranhou o celular dela. Acabou de jogar o óculos em cima da tela do bicho. Foi sem querer, estava brincando. Sem querer. Tá, tô vendo. Isso porque é um óculos. Ah. Mandarim. Meu óculos foi mais barato que meu celular. Não sei. Que parada. É que eles... Uma parada é como ele espia o decote das meninas de óculos escuros. Porque quando você tá de óculos escuro, a pessoa não vê a direção dos óculos. E a Dix... Que os seus peitos ficam sobre a mesa. Dex. Dix? Dex, que seja. Eu que não tô acostumado com essa parada de futebol. Sou eu no universo alternativo, Dix. É, Dix, aquela marca que andou com. É, outra coisa. Aprendi isso com o Mestre Kami. Mestre Kami. Porra. Aproveita até aparecer um androide na tua vida, cara. Aí você tá ferrado. Não. Ou então não deixa que eu espie. Empurrar a tua areia, né? Eu nunca vou esquecer dessa história. Enfim. Tu acha que ela tem medo de porra aqui? Quem tem medo dele? É uma outra história. Sou só eu ou vocês também acham? Porque assim, o normal é o homem ficar olhando pra mulher, não sei o que, tá aquela parada. Mas é só eu ou vocês também, tipo, acham um pouco estranho quando a mulher olha pra ti, assim, aquela cara de desejo, assim, fica... Eu acho massa. Cara, aquele negócio de... Toda aquela parada de quero beber. Só que no quero caso seu corpo aqui do corpo branco... Eu me sinto um pãozinho numa padaria. Não, porque o cara... Não, principalmente quando o cara é feio, né? Vai, gordo, vai. Continua falando. É experiência própria. Tá sujo? Tem uma coisa na minha cabeça? A menina começa a te olhar. Ou será que eu roubei ela? E ela tá me confundindo com um ladrão, porque é estranho, pô. Aí quando o cara é um bonito. Não, cara, mas imagina. Um menino e uma menina no elevador. Aí a menina começa a te olhar. Aí o menino começa a pensar. Pô. Será que eu peidei sem sentir? Não, será que esse eu peidei demais? Esse daí. Será que tem que ter a bunda muito frouxa na minha cabeça? Ai! Porra, nem sentiu. Esse é o São Paulino, velho. Troll face, modo fã. Tá, tá. O fato é que a Marvel, esse ano, vai, esse ano não, já tá investindo, já tem imagem de Thor, do Thor 2, já tem imagem. O Thor 1 foi uma merda. Já tem imagem. Oh. Foi uma merda. Foi? Foi uma merda. Olha, eu só me pergunto uma coisa. My né? O Loki. Primeiro que o Loki é um cara, cara. Loki deu a bunda pro Lex. Cavalo. Tá, mas o Loki é um cara. Gente, estou polindo pra gostar. Pera aí. Deixa ele terminar. Conta de matemática, pô. Loki. Ah, pô. Loki era muito mais... Ele era muito mais inteligente, cara. E olha só. Ficou meio ruim do Thor, porque... Pense bem no que você vai falar. História pois muito é, corrida, a parada da redenção foi uma merda. Investiram só em efeitos especiais e nada de história. Hã? Não, o Loki não, é irmão. Deixa ele falar. Na mitologia nórdica, ele é irmão do outro. Só que o Thor da Marvel é uma coisa já uma puxada do Stan Lee. Não é. vai muito além da história original. Tanto é que o Thor é louco. Ele era pra ser ruivo. Na nórdica ele é ruivo com a barba do cacete. Cara, e o Loki sempre foi um merda, tipo, ele é esperto, mas só que ele sempre acaba metendo esperto pelas mãos. É aquela... Zé, cara, isso aqui entrega. Ele deu a bunda pro cavalo pra ganhar uma aposta. Mas eu tô achando que Thor 2 vai ser, tem tudo pra ser um bom filme. Porque, cara, a Marvel tá investindo pesado no universo dos quadrinhos dela. Ainda mais agora com a DC chegando com o Super-Homem, assim, aí é... Não, mas não vai bater. Subiu muito com o Avengers. A Marvel tá muito à frente da DC, cara. É, isso é fácil. Cara, foi só eu ou vocês também repararam que, por exemplo, no filme do Capitão... De novo isso. No filme do Capitão América aparece o pai do Tony Stark. No filme do Homem de Ferro, no filme do Thor, aparece o... Aquele cara da SHIELD. Não. O Avengers, ele até pede um todo filme da Marvel. Tem uma ligação. É porque é tudo ligado, tipo. Pode, como o Tony Stark é filho da mulher lá que o Capitão América gostava. Hã? Nani? Essa é especulação. Isso significa. Essa é especulação. Porque o pai do Tony Stark era a fim de pegar ela. Sim, mas só que pra seguir o roteiro... Ah, essa especulação. E aí, por exemplo, olha só. Depois que o capitão sumiu do mapa, ficou trabalhando quem? O pai do Homem de Ferro, o pai do Tony Stark. Cara, ele foi tão malandro quanto o Tony Stark, ele comeu a mulher. Não, mas é uma coisa, um ponto negativo na história do Capitão América. Eles mataram o Bucky. Ou não, porque não. Ele volta nos quadrinhos. Ele volta. Inclusive no estudo. O cara tá pesquisando na internet. Doutor Stark. Tá. Enfim. Bora ver se nossa especulação tem sentido. Tá. Vamos. Enquanto ele pesquisa. Cara, aí. Mas quem volta cara, aí pro Homem de Ferro 3? Que herói vai aparecer no filme do Homem de Ferro 3? Eu volto pro Senhor Fantasma. Eu queria que aparecesse o Motoqueiro Fantasma, cara. Tá bom. Que ligação com a história dele não, vai ser? Não, eles estão todos no mesmo universo, né? Mesmo teoricamente universo. É o mesmo universo. Yes! Você seria bom pegar um desses heróis luz tá e colocar pelo menos um atrás. Nem que seja fantasma, um herói loser. Não. E acabar até subindo. Não. Eu tô falando assim, Electra, Justiceiro, esses caras. É o Demolidor atrás. Vai ter que ser outra atriz, pelo amor de Deus. Eu não quero a Jennifer Garner. Ela ser. Não. Jennifer Garner. Puta que pariu, estragou com a Electra. Ela é morena, muito gostosa. E ainda morena de cabelo. Cabelo meio enrolado. Não, volumosos. E aí não culto nem ouro, mas volumosos. Agora, Hulk 2, Hulk 3, Hulk 2, 3, sei lá, 2, cara, Hulk 8. Hulk, porra. Não, não, porque... Continuação de qual deles? Com o Eric Bana... Pois é, o Hulk... Mas qual é o Hulk? Do Eric Bana? Não, é do porque... Edward Norton? O Hulk do Vingadores. O do Vingadores. É, porque o Hulk do Hulk... Não, porque cada Hulk... Ou venceu o Luffy Rino. Qual foi a origem do Hulk, verdade? Porque, assim, em alguns... Pega do quadrinho. Ele mesmo colocou coisa nele, virou o Hulk e tal. No outro, o cara colocou nele, mas o filho dele que nasceu... Foi um acidente. E virou o Hulk. O Hulk foi um acidente. Foi uma explosão de energia gama. É uma merda. Três teorias, né? Não, mas a original é sempre dos quadrinhos. Não, mas a gente tá especulando sobre filmes que... irão vir. Que... Pois é, cara. Vai ter um... remake do Hulk? Não, porque o Hulk, o Hulk do Vingadores, ele puxa o último Hulk. Aí! É, do Norton. Que é aquele que vem no Brasil e tal. É, do Norton. Tanto é que o Tony Stark aparece lá, né? Ele aparece no final. Ele aparece lá dizendo que, nós estamos preparando uma armadura. Nós estamos montando uma equipe. É, a equipe, diga-se passagem, que eles roubou que o Tony Stark tem aqui. São os apoios dele. E até é uma armadura anti-Hulk. Tá falando dos que o Homem-Formiga cria junto com ele? É, o Android Ultron, que é a base do Android Ultron. Que dá a ligação pro filme dos Novos Vingadores. É o Galaxy. Não, a ligação é a luva. É a luva do Não, os Novos Ultron. Vingadores. Os Novos Vingadores. Os filhos dele. É, bem. Que é o vilão, é o Ultron. Eu vi uma imagem que tava o Hulk velho, assim, toda acabada, assim, falando com eles. Maneiro. Que estranho. É aquele universo alternativo. O que a gente está discutindo aqui é o universo do cinema, especulando. Eu vi uma vez o comercial do remake do Star Wars. Não. A primeira trilogia é muito boa, a terceira é meio cagada, mas ainda passa. Não é um remake assim como refizeram o filme, mas eles. Universo expandido? Converteram todo o primeiro filme em HD em 3D. Ah, sim, é bom. Isso já saiu faz muito tempo. Pois eles, eu tô perguntando, porque eu só vi o comercial. Eles colocaram até aqueles bichinhos, os Ewoks, pra piscar. Aquele bichinho lá, o olho duro, né? O ursinho, aí fica piscando aquele olhinho lá. O Chewbacca também pisca. Eles eram mais possuídos do que aqueles bichinhos daquele filme. Morte! Como é aquele filme, cara? A Noite dos Coelhos. Cara, ainda quero assistir esse filme. Não achei aquela merda. Existe, cara. Sério? Cara, eu vou procurar. Não existe. Eu quero que apareça lá no Google. Isso não foi encontrado porque não existe. Igual no Chuck Norris, cara. Google não pode dizer onde Chuck Norris está. Isso é só piadinha. Tá enfim. Cara, como o Darkoli comentou uma vez, os Vingadores 2, o vilão previsto é o Thanos, que até aparece no final do filme. Como é que eles vão ligar essa merda toda? Eles estão falando agora em filme de Homem-Formiga, uma série da SHIELD. Só que Tem 3 anos pra fazer esse filme, né? Que o filme vai ser lançado em 2015. Só que a série da SHIELD, eles já falaram. Não vai ter presença dos Vingadores, vai ser um bando de herói loser, tipo o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro não é tão loser. Não, vai ser aquela equipe. Ele é um super soldado. Vai ser aquela Ele é merda perto dos outros. Ele acerta uma flecha na cara do Loki. Vai ser aquela equipe loser. Eles já falaram, não vai ter a presença dos Vingadores. Mas vai ter episódio que vai estar bem assim. Eles andando pela base e eles falando, olha, você viu o Homem de Ferro? Sim, acabou de sair agora há pouco. Sabe, não vai aparecer os personagens. Mas vai falar que tá aí agora há pouco. Né? Agora há pouco. Eles estão ocupados resolvendo um problema por aí. Não, e aí eles... o que eu ouvi falar é que a galera vai estar assim, vai ser meio depressivo. Porra, a gente é um bando de merda, tem um cara com uma armadura fodona, uma besta verde super poderosa, um semideus, os caras tudo loser lá naquela navezinha lá. Nossa, tá parecendo naquela temporada do Pokémon. É por aí. Só o Ash aparece um episódio. Cara, é por aí. Aquela que aparece o Raikou. É por aí, é por aí. Esse cara que é negócio de cometa aí. Não, deixa o São Paulinho em paz, deixa o São Paulinho em paz. Essa é a diretiva de hoje. Essa série do... É porque todo podcast a gorda é zoada. É. Não, é o Flávio. Aí como não, é tu. É tu. O Flávio é apenas interrompido. É. Tu é o zoado. É. Todo mundo te zoa. Qual é como a primeira vez dele? A gente tá mudando. A gente tá tocando a realidade. Não, vai ter volta aqui. Esquenta, eu vou te estrupar lá na esquina. Cara, porque junta anime, quadrinho, não, filme, quadrinho, série. Por exemplo, aquela série da Disney, do Homem de Ferro. Quem gostou daquilo? No one. A armadura ficou legal sim. Ah, porra. Pô, é uma armadura, cara. Não, mas a série do... Não muda muita coisa. O esquadrão de herói ficou bacana, aquele pô. Que ele era um adolescente. Era o filho do Tony Stark. Que tinha o mandarim. É. Aí o enteado do mandarim. É. Ele lá, é. Aquela merda adolescente. Não. Pegaram... Ei, mas aquele lá do esquadrão de heróis ficou bacaninha. O quê? Esquadrão de heróis. É a versão de todos os heróis da Marvel, tipo, estilo South Park, tudo que é pequenininho. Ah, isso daí é bom. Ficou bacana, pô. A história se baseia no uma luta entre o Homem de Ferro e o Destino pela Espada do Infinito. Espada? Espada do Infinito. Tem espada, aí essa agora? Espada do Infinito, ela quebra aí os pedaços que... Fracos. No Yasha. Aí fica espalhado pra Nova York toda. E aí essa briga, a série. Quem consegue pegar mais pedaços? O que eu acho interessante é que o Homem de Ferro ele se popularizou depois do primeiro filme, né? É. Cara, antes disso, sinceramente... Era só aquela série antiga em quando ele falava, piscava a boca. Eu cheguei a assistir essa porra. Eu assisti, essa porra tava na Record. Depois do primeiro filme, cara, todo mundo começou a comprar vídeo. Mamãe, compra uma bolsa do Homem de Ferro pra mim, mamãe. Os caras só fazendo aquela barba de Tony Stark, aquela barbona. Aí todo mundo virou pegado. Mas vocês acham que vai ser. Vocês acham que vai ser foda? Ou vai ser uma merda? Vai ser desapontante. Desapontador. Apontador? Desapontador, pô, a parada. O que não aponta um lápis. Vai de cara. O Homem de Ferro? Cara, como o Patriota como vilão, tem coisa boa aí, cara. Porque uma luta de dois armadores aqui. Três, talvez. Três. O Road, lembrei o nome do cara. Road? Não, é Rhodes. Rhodes. Rhodes. Finalmente. Demorou quase meia hora. Mas foi, cara. 26 minutos e 24 segundos. E o Capitão América, você não achava ele meio deslocado no filme dos Vingadores? Que o cara tava... Totalmente perdido do tempo dele. É. Tinha um cara voando, um martelo. Eu acho até que foi pra tinha uma impressão mesmo. Tinha um pulando de... Um maluco verde pulando. E tinha o Tony Stark largando o laser e o Gavião Arqueiro de sniper lá em cima. E ele lá. E uma ruiva peituda. Ele com um super escudo. Grande escudo. Ele é escudo. Um pião. O filme dele, você... Tem... Acho que eu não gostei muito do filme do Capitão América. Não, cara, ficou legal. Não, é porque que eles, eu acho que eles só queriam dar origem e tal. Eles queriam introduzir. E não tinha como colocar o Capitão América. Especialista em introdução está. É que não tinha como colocar ele em outra época. Não, tinha. Era só de congelar ele no meio do filme de Vingadores. Porra! Chegou, chama o cubo de gelo. Não, isso lembrou que é do X-Men Evolution, né? Que ele aparece na metade da série, congelado lá. Aparece o. Só que a coisa lá, o Wolverine fala que ele tá congelado por causa do câncer. É. Tem um câncer e se não fosse congelado, ele ia morrer. Porque nada impede dele de acontecer no meio do filme. Isso é uma boa especulação. Foda. Aí ele vai ficar congelado, já vai acordar no futuro. Tipo o doping, ele tem que congelar e iria ser bom. A verdade é que em todos os filmes, séries, HQs, ele sempre tá deslocalizado geograficamente, temporalmente. Cara, ele ficou... Passou lá do tempo dele anos. Não tinha como o cara ficar... Muitos anos. Eles lutam boxe, hoje em dia é MMA. Você... Pois é. É MMA, ainda tá naquela lance de rock, Tiger Eye, aquelas paradas. Porque ele dá o jab e o cara já entra na baiana. Volte para o já que ninguém quer, eu vou inserir esse assunto. Cavaleiros do Zodíaco. Quem aqui assistiu quando era moleque? Todo mundo. Tá. Agora, alguém tá acompanhando a Saga Ômega? Eu assisti alguns, ainda não. Achei muito fiado. Ficou um pouco... Tá aquela bom. Parada deles irem no inferno e voltar, aquele sentido deles, assim. Não, o mentira do menino que o cara é filho de uma deusa, com o melhor cavaleiro que existe. Ou não, não, pior que... Eu não falo isso pra ele. Tu pesquisou a parada da mãe do Homem de Ferro? Não acho, cara. Eu acho que ele é sem mãe. Por que eu estou perguntando isso? O que quer dizer que ainda existe essa possibilidade. Essa possibilidade. Tony Stark com... Olha, não estou falando nunca merda, ainda existe essa possibilidade. Em lugar nenhum. Deve ser. Nunca falou da mãe. Cara, ele não tem. Assim como nunca apareceu o sobrenome do Chris, né? Que todo mundo odeia o Chris. Chris e Greg. Nunca apareceu. Qual é a cor do cabelo é do Chris Rock, não? Voltando. Voltando aos Cavaleiros, é porque... Marrom. Eu ainda acho que é marrom. É por... Não, é marrom porque tem um episódio que ele toma um porra, energético que a barba foda, cresce. Né? Pois é. A barba é marrom. É, né? É porque agora Cavaleiros... Enfim. Saint Seiya Ômega vai entrar na saga das 12 casas. Aí a pergunta é, os Cavaleiros de Ouro vão ser tão respeitáveis dessa nova não. geração quanto não. da anterior? Não. Não? Não. Eu acho até que talvez eles vão tentar imitar. Porque os Cavaleiros de Ouro vai ficar uma coisa meio enjoada. Tem aquela parada de reencarnação que eles sempre usam constantemente. Uhum. Aí, e aí, galera? Vocês acham que vai ser? Porque, cara, tá muito foda. Eu digo isso. Só apareceu dois. Velocity Campus é... Eu prefiro Velocity Campus. Não, mas tá no nível de Lost Campus. Ah, não. A Saori é a melhor da... Ah, não, a Saori do Lost Canvas é muito mais... Que, como é o nome dela? É... Sasha. Sasha? É um nome melhor. É, parece russo, parece russo. Ei, ah, que legal, ela vai jogar no meio do podcast. Que legal. Parabéns, Tess. Joguei. Aí, ó, eu consegui mandar... Depois do outro podcast, posso... falaram, né, que era pra gente trazer no notebook. Assim, não, mas a gente tem ideia, não, era pra trazer, mas só que a gente vai jogar em silêncio, pô. Não, não com som atrapalhando. Porque, cara, pra gente conversar, sem ser ômega, já começou com dois erros que. Puxar os soldadinhos, bota aqui, bota aí zumbi. Você tá gravando, gol? Aqui, eu tô puxando os soldadinhos. Enfim, continua. Tô ensinando ela a cutucar. Santos e Ômega já começou com dois erros. Depois, zoom do São Paulino. Tu tá ensinando ela a fazer o quê? É uma menina. Uma menina, não é um macho. Cara, mas quem vai ser cutucado... Ela. Ah, tá. É um Tower Defense. Quero saber sobre os dois erros do Santos e Ômega. O primeiro erro... Erro não. O primeiro é a viadagem. Isso daí foi que tiraram as armaduras das costas. Uhum. A armadura vira um cristal, cara, nessa versão. Um cristal. Ah, vai mesmo? Vira um cristalzinho, cara. Não é mais aquele caixote. Não, nem aquele caixote, cara. Aquele caixote é tipo. É macho, né, cara? Fica com uma caixa de pedra nas costas. Lembra? É. Churato, ele é a miniatura da armadura. É por aí, cara. Só que, cara. Não, mas Churato era bacana. É melhor do que Kamen Rider que leva numa carta armadura. A transformação dele está estilo Sailor Moon, cara. Isso quebra a credibilidade. Tá todo mundo seguindo o padrão do Tron. Tá meio São Paulino. Cara, fala sério. Cara, eles deveriam fazer eles colocando a armadura assim mesmo, né? Eles chegaram e falaram tudo bem. Que a... Chegou tu, cara, né? Tudo bem que a armadura, é mágica, cara. Mas tem que atochar ela no meio da bunda. Não, fica aquela roupa apertada. São Paulino? O Shun é São Paulino, né? Aquele... Fala do Shun. Não. Eu fico pensando como seria o Shun se ele tivesse ido pra Ilha da Rainha da Morte. É, não, mas eu acho que se o Ikki tivesse usando aquela armadura, ele iria quebrar ela e remontar ela de um jeito mais mágico, cara. Mas não, de core, né? O Shun ia virar um traumatizado foda, que ele ia ser Ele ia virar o primeiro. Caralho, pelo. Ele ia morrer lá. Não. Ele ia virar o primeiro emo violento, pô. Não. O emo revoltado. A parada do Shun é o seguinte: todo mundo fala que o Shun era gay, que ele era afeminado. Ele é. Tu não acha? Tá, cara. Tu é São Paulino, claro. Olha só. Vai defender tua amiga. Vamos ver. Não, o Shun. And here we go. Era aquele tipo de cara. Ele podia ser isso tudo, pois mas ele era fiel, cara. Um dos amigos dele. Ele era corintiano? Peraí, ó. Ele era fiel ao macho dele. Quando todo mundo começava a apanhar, aí era que o Yoga. Eu ia falar se mostrava, mas não rola. Aí é que o Yoga começava a virar macho. O Shun! Aí é que o Shun virava macho, pô. Saía desse computador e todo mundo. Quando ele via que tava dando pau, ele virava macho. É, quando o boy dele tava apanhando, ele virava. Eu bati nele. Aquela cena da casa de Libra, cara. Porra, deixa eu te aquecer com o meu corpinho. Olha. São Paulinho. O Naruto e o Sasuke se beijando é uma coisa, mas agora o Shun, daquele jeito com o Yogi. Não, mas aquilo foi um acidente. E ele ficou assim com a perninha dele, saca? Assim, cruzadinho. Ele não podia, sei lá, tipo, sabe, colocar as duas mãos assim e emanar o cosmo dele. Não, exato. Acho que nem o pessoal de Churato fazia, ele colocava, jogava o cosmo. Aí que com você grossa. Pra quem viu putaria dos Zodíacos. Ele já tá tem peixinho na armadura. Aí depois, esse Saint Seiya Ômega, assim, passa 10 anos depois, com um novo Pegasus e tal, tá. O filho do dragão tem a cara da Shun-Rei. É, parece que o filho do Shiryu virou o Shun da parada. Porque ele tá com uma cara. E o pai. O Shiryu teve um filho. Teve um filho. Ele, só que o filho, cara, parece que. Parece que puxou pro tio, né? Não, parece. É, por aí. É, cara, ele que é o meio verdade da história. É, ele que é o meio verdade. Ele que é São Paulino da parada. Outra coisa que chegou. Vocês já ouviram falar de um cavaleiro ninja? Puta, não. Olha a forçação de barra do caralho. O nome desse cavaleiro, Cavaleiro de Lobo. Haruto. Oi? Haruto. Oi? Haruto. Como assim? Cara, o pior é que tem lá na bolsa, lá na livraria da mamãe, ela ganhou uma bolsa de brinde, né? E veio. E tava Haruto lá. E era um ninja. Imagina, cor da roupa dele, laranja. O estilo Naruto, só uma letra. Só mudava o símbolo de Konoha. O cabelo dele era marrom. É, essas versões pirateadas aqui. É, quando é uma bolsa que eu vi, tipo, né? Que tá escrito Shrek e o desenho era do Hulk, amigo do Ben 10. Pois é, cara. Aí, era um outro cara que andava de skate que era, tinha um relógio parecido com o Ben 10 e ele ficava assim. E o nome dele é do Green? Ixi. É versão pirata. Olha, cara, esse cavaleiro tá sério. Olha. Primeiro que não existe mais santuário, existe uma tal de palaestra, que seria uma escola que a Atena fez para os cavaleiros aprenderem. Quer dizer, eles pegaram o Cavaleiro do Zodíaco, que é uma parada épica, e transformaram em rebelde, com coleginho e tal. Aí depois o Shiryu. Tentaram colocar um monte de Harry Potter. É, não, pior que é estilo Harry Potter mesmo, Harry Potter com Naruto. Ai, cara. Ficou foda, cara. Ficou muito foda. O personagem Seiya tá lá e tal, é Cavaleiro Sagitário agora e tudo mais. E agora chegou as 12 casas, até agora só apareceu o Cavaleiro de Leão e o Cavaleiro de Capricórnio. Só. O de Leão é respeitado. Dos de bronze, quem virou de ouro? Só o Seiya. Sagitário. É. O Yoga ficou lá na geleira cuidando do túmulo da mamãezinha dele, que o campo de aquário afundou mais o barco dela. O Shun virou homem, em teoria. Ele virou médico. Ele sai curando as pessoas. Aquela... Deitado em cima com a perna cruzada. Deixa te aquecer, meu amor. Por aqui. Só faltava ter um escudo do São Paulo aqui na festa. Se você for assistindo em câmera lenta. O Shiryu, como ele é loser, como ele vive perdendo a visão dele, ele deu uma de Seiya agora, pegou uma porrada, perdeu os 5 sentidos. Não sei como engravidou a Shurê, ele fica lá que nem o mestre santuário do mestre dele, o Doku, sentado lá na cachoeira de noite. Porra. Agora me pergunta é, como é que ele engravidou a Shurê? Perdeu os 5 sentidos. Perdeu 5, não os 7, né? Considerando. Cara, mas os 5 sentidos. Ele usou o sétimo sentido. Não vai ter como nem ninguém se comunicar com ele. Tipo, não vai ter como ela chegar pra ele dizendo o filho que dele, quer. O filho dele se comunica com o código. O filho dele, eles ficam lá meditando que nem ele e o mestre. Só que a pergunta é, não, mas considerando que um cara que levanta a cachoeira, pra levantar outras coisas, não deve ser difícil. Sendo que ele não tem tato, então não tá sentindo quando ela tá flexionando. Não, pois é, cara. Vai sentindo. Não, ficou. Uma coisa eu digo. Tá respeitável a série até agora, mas já vai começar a parada das 12 casas. Especulação. É. Onde é que vai sair Dick Figures de bolso? Ai, cara, por favor. Não, é sério, eu tô muito sério, Dick Figures. Se eu tivesse dinheiro, eu doava. Because I fuck. É sério, bicho, eu tô 45 minutos. Já falaram, 45 minutos vai ser um filme. A gente já viu 5 primeiros minutos. Imagina os outros 40, o que é que vai ser? Yeah! Wow! Ah, vai ser épico. A origem do Red. O Red é alienígena. Ele é o único vermelho que aparece na série inteira. Beleza. Ele chega na Terra como num cometa. O Blue é o único cometa. Azul, cara. E aí? Não. Aparece outros azuis. Só que inclusive, a tonalidade dele é única. Azul. É a tonalidade. Porque ele é o principal. Só porque ele chega num cometa. No cometa. Norte Turex. Cara, eu tava vendo hoje. Hein? Eu tava vendo hoje, vão lançar Tartaruga Ninja. É mesmo, vai ter. Tipo, alienígena. Agora eu tava pensando se vai ser animação? Tipo, não, Dragon Ball Z. Animação. Não, Dragon Ball Z Se vai ser tipo Dragon Ball Z e Dragon Ball Z Kai, que só melhora a imagem. Não, não. Porque estavam dizendo que esse novo vai ser tecnologia 3D. Eu vi já o trailer. Não, mas o que eu vi, olha só, olha o que vão lançar. Tartaruga Ninja, pelo Michael Bay. Então prepare-se para explosões. Só que Bay é um Transformers. Só que ele vai fazer elas serem alienígenas. Warning, warning, warning. Ele se amarra, inclusive. Isso vai ser uma merda ou isso vai ser foda? Cara, eu acho que vai ser... Pelas explosões? Não, né? Só se ele botar contra os Power Rangers. Olha a possibilidade, um planeta de tartarugas. Tá, até aí tudo bem. Tá explicado porque eles, vai explicar porque eles são verdes agora. Não. O que eu acho que ele vai tentar usar pra explicar isso vai ser aquele líquido que cria mutantes, o Uzi. Você lembra que tem aquela paradinha que transforma ele? É, caiu neles quando eles caíram. Se isso for alienígena, tudo bem. É, até que explica um pouquinho, dá uma certa credibilidade. Agora eles já vindo na forma tartaruga do espaço é foda. É foda, vai ser foda. Ah, sei lá, caiu o produto químico numa tartaruga e elas se desenvolveram daquele jeito. Tartaruga, por exemplo, eles caíam numa fábrica ou lá, alguma coisa assim. Onde não, eles estavam no mesmo momento quando o Hulk foi pegado pela explosão. É por aí. Aí tava com a tartaruga passando por lá. E um ratinho. É um cagador. Aliás, que tá, se vai ter um planeta de tartarugas, como é que vai entrar o Splinter na parada? Tipo, vai ter um planeta de animais, tipo Kung Fu Panda? É uma teoria, porra! Nós somos de zoológico. O mesmo universo, animais que lutam karatê. Não, zoológico. Cara, eu acho que agora eu tô pensando mais ainda. Especulação eles aí, ó. Eles no produto que ele falou. Eles que o Panda tem. Vai rolar, porque no final do 2 aparece o pai dele numa aldeiazinha de panda em cima de uma montanha. Hã? O pai dele é aquela garça? Não, o pai dele mesmo. Aquilo parece uma garça pra mim. Pato, pois é, aquilo parece é o pai uma adotivo. Garça lá, cara, um pato. Dá pra perceber tudo isso, né, cara? Não, o pato do Donald é diferente que aquela porra. Ah, é verdade, o pato do Sempre por que Patolino e Pato Donald tem dentes? Mas e aí, Tartaruga Ninja do Michael Bay? Alguém baixa? Acho que vai ficar bacana. É o Michael Bay, né? Coisa. Eu realmente não gosto de Tartaruga Ninja, então. Ele acha que Pato tem dente. Não, ele achava. Como assim, Pato tem dente? Pato tem dente? Que porra é essa? Não, velho. Agora ele tá confuso. Eu nunca vi um pato. Tu nunca viu um cara com um pato na tua casa? Caralho, um pato na tua casa! Eu não vou ficar olhando pro rato, abrir a boca dele. Nunca! Caralho! Não, é boca, bico, boca, mas não é porque ele mastigar. Tem boca ou tem bico? Pois é, não é bico. O cara tem um pato na casa dele, que a mãe dele ganhou por ter ajudado não sei quem. Caralho! E ele acha que o pato tem bico. Gordo. Eu achava. Não fala muito que tu achava que o Mega Man era um Kurumin com armadura. É. Stupid. Verdade. Não pode falar nada. Totalmente lógico. Não é lógico. Não, nem não parece. Não é. Não parece lógico. É lógico. O Mega Man com a Metlife dele como? Os inimigos têm comida dentro do corpo deles? É assim que ele aumenta. Eu senti uma história dele. Só vejo ele atirando no joguinho. Pô, mas tinha um desenho que passava na Globo. Eu vi a história do jogo, começa ele com o cabelo normal e botou um capacete. Pois é. Pronto, parece um menino. Ele fala, O Pinóquio parece um menino, mas não deixa de ser um fantoche também. Ele vira um menino. Tá. E o Pinóquio fala? Pinóquio vira um menino. Frase de Mr. B. Um Charizard não deixa de ser Charmander. Ai, que burro, dá zero pra ele. Cara, ele disse que o Charizard é a mesma coisa que o Charmander, que é pior, só que maior. É, pô, eu vou perguntar com asas. O Charmander não morre. Não, mas não vejo no fundo ele vai lembrar ele vai. Eu sou um pequeno Charmander. Ele vai lembrar do que era, mas ele não vai ser um pequeno Charmander. Cara, ele pode ter um charme do espírito de Charmander dentro dele, mas não continua. O Blastoise na frente dele. O seu Charmander interior, é isso? É, ele não deixa de ser um Charmander. Ai, caramba. Pikachu não deixa de ser um Pichu. E essa nova série do Dragon Ball? Vocês acham? Cara, pelo que eu vi, vai ser. Porque no início do GT fala assim. E por muitos anos a Terra se passou pelo período de paz. Tá, então. E a série vai se basear entre final do Z e o começo do GT. Tá, mas... Então vai ser o quê? Todo mundo, ó, oh, churrasco aí! Não. O período de paz é uma coisa, tá? A gente tá especulando. Por exemplo, eu tenho uma teoria. A minha teoria é a seguinte. Que vai ter ameaça, mas não vai ser ameaça tão grande. O que eu vejo é o Goku treinando o Buu, certo? O Ubi. Só que eu tô pensando que a série pode voltar pra aquele como era o Dragon Ball antes. Ele viajando de cidade em cidade, resolvendo o problema do pessoal, sabe? Aquela pegada mais aventura. Agora eu vou voltar porque eu já parei de olhar aqui. Ah, te catar? E aí, essa nova série Dragon Ball, vocês acham que vai ser foda? Eu diria que ficar legal. E o Goku, imagina só, o Goku como mestre, guiando o discípulo dele. É, cara, ia dar uma ideia bem bacana. Acho que ia ser foda. Não, cara. Enquanto isso, não podem fazer mais porra nenhuma com Dragon Ball, já tá bom do jeito que era, cagaram no GT, melhor em vez de... é melhor acabar por aí mesmo. Não, mas, por exemplo, o Bardock, eles exploraram o Bardock recentemente. Disseram que ele virou Super Saiyajin, que ele sobreviveu à explosão do Freeza, tem um mangá que conta isso, que foi comemorando... Ah, eu vi. Ele realmente foi o primeiro Super Saiyajin. Não, foi o Broly. O Broly nem existia. O Broly... Ele é o Super Saiyajin original, ele que é o Super Saiyajin. Mas o Bardock é O Goku é um merda perto dele. Vamos analisar o cronograma temporal. O Bardock é pai do Goku. O Bardock não tem bordão. Enquanto todo mundo fica, Kamehameha, mas é com ele. Pega energia. Pronto. Não, o Bardock. Não faz mais porra nenhuma. Não precisa de frase. Não precisa disso. Só pega aí. E te mata. E toma. Só isso. Eu acho que ele veio Dragon Ball, ele deveria ter parado ali no. Até o céu achei maneiro. Acho que tudo dentro desse universo, início, Dragon Ball de pequenininho, até o céu, tudo que criarem, todas as histórias paralelas foram que fizeram, muito dentro desse universo vai ficar um lance legal. Agora, à frente disso, não rola, cara. Não, peraí, vamos analisar. Saga Cell. Saga um verme inútil, eles não conseguiram destruir. Quando ele chegou no nível máximo, no poder supremo, aí quem foram derrotar o cara? Só que o cara foi esperto. Ele não atacou de frente, foi pegando um androide ali, foi um androide aqui, foi esperto. Né? Cara, mas é muito complexo aquilo ali, negócio de viagem do tempo, de dimensão, é uma coisa muito A cena pronta, do Gohan duas vezes Super Saiyajin ficou muito show, cara. É. Aí pra mim ali, deveria ter parado ali. E a morte do Gohan no Trunks do Futuro foi muito foda. A luta dele foi foda. Você tem que falar que bom. Acho que a saga dos androides foi uma das melhores. A do Freeza foi a melhor. A do Freeza foi a melhor. Dos androides foi a segunda melhor. É isso aí. A do Freeza, cara, até a versão abril de Dragon Ball do Freeza é muito foda. Cara, o engraçado é que, tipo, pra mostrar como é que... Aquilo acontece aí, na saga do céu também, né? Pra mostrar como é que eles eram o cara, né? Aquele monstro, a multidão de Saiyajins naquele planeta, ele nunca precisou se transformar pra lidar com a situação, cara. Aí chegou o Goku, e a galera aqui... Ele levaria ele aos humanos, né? Não, pra tu ver como sempre a nova geração é a melhor. O Goku... O Freeza da fase inicial. Não é. Destruiu a raça do Saiyajin. Não é. Goku levou ele à fase final. Trunks com um golpe. Um golpe derrotou o Freeza na fase final. Um golpe não. Uma espadada. As novas gerações. Não, foi só um. Foi só uma partida do meio. Foi sacanagem porque todo mundo lá penando, né? Ele chegou no. Cara, o Trunks chegou só de nenhuma. A gente esperando que o pai do Freeza fosse melhor do que ele. Não fez nada. Tipo, pra tu ver como é sempre a geração do cara treina no futuro de merda, com dois androides assassinos querendo dublar bunda, o cara fica forte também, né, porra? Só que isso leva uma coisa fica tudo escroto, né? Porque o Trunks era o fudão da história ali naquela terra, mas quando eles impediram que esse futuro acontecesse, ele virou um viadinho. Como assim? Repara, o Trunks do futuro, todo estiloso, meio hardcore, bad boy. Agora vê Trunks sem Android do futuro, lá do GT. Aquela cachecolzinha aqui, bermudinha ali, cabelinho pro lado. Porra, essa cara? Cadê o Trunks fudando o passado? E cabelinho coisa, roxo. O Gohan também do passado era foda. Não, mas tu sabe que é uma coisa estranha? Porque olha só, o Trunks. Ele era até bombado no futuro. O do futuro não cresceu com o Vegeta. Que é um exemplo de macheza. É, você, cara. E o do passado cresceu com o Vegeta, com o pai presente. Era pra ele ter um bigode de respeito. Não, mas pra falar, eu não achei, ficou meio escrotinho aquele bigode. Aquele bigode do Vegeta, puta que pariu. E ele se amarrava naquele bigodinho. Acho que ele torou o cabelo assim. Aí pegou e botou. Falando agora em Vegeta, e a filha do Vegeta? A Bra, gostosa pra caralho. Cara, entendeu os pés. Ela só era bonita, cara. Ela não fazia porra nenhuma. Não, o negócio que o sangue do Saiyajin foi se dispersando, foi cruzando com o humano, foi enfraquecendo. Foi. Talvez ela mas ela é filha do Vegeta. Príncipe do Saiyajin. Porque, porra, o Goten é foda. O Trunks é foda. Não, eles têm nível 2, grandes merda. E aí? Mas o sangue vai ficando mais fraco. Eles têm nível 3. E aí? Não, mas juntos. Sim, mas eles quiseram. A verdade é que ela não escolheu o caminho da porrada dela. É, mas se tu vê, ela quiser voar. Boneca. Eu esqueci mesmo. Por que a boneca é essa? Porque as mulheres não conseguiam se transformar em Super Saiyajin. O que? Cara, vamos. Nossa, era só uma coisa que pensa, por que o Nappa não se transformou em Super Saiyajin? Não, cara. Era um motivo. Ele não tem cabelo pra ficar louco. O bigode dele é ficar louco. O bigode tira. Aí faz três e uma barbona. Não, mas se tu vê. Pior ainda é o irmão do Goku, Raditz, que já tem o cabelo aqui na bunda. É. Fase 3. Porra! Imagina o rabo do Saiyajin na fase 3, fica aquele. Dispondo aquele coisa de tamanho da bandeira. Tá com ouro. Aquele. Tipo, abriu o guarda-chuva assim. Não, só que se tu for analisar bem, os únicos soldados da classe Saiyajin é o Goku e Vegeta, que o resto. Não, o Goku não é um soldado. Não, é um explorador. Basicamente é um soldado que pega. Soldado, coloca numa cápsula. Ele foi treinado. Coloca numa cápsula e joga pro planeta. Toma aí, detona esse planeta. Depois de um tempo a gente chega aí, vende o planeta. Porque ele bateu a cabeça, né? Soldado, Vegeta é um príncipe, e aí é o resto. Não, mas Goten, vamos fazer uma lógica. Uma lógica. Por que eles mandaram um bebezinho pra destruir uma terra? Que era suficiente. Porque mesmo o bebê, ele já é forte pra caralho. Que era suficiente. Cara, mas não, é porque assim, ó. Quando era quando a população do planeta não era ofensiva, quando não precisava mandar vários super soldados de lá pra matar os caras, eles mandavam. Se eles não vai mandar o bebê, ele ia se transformar num macaquinho lá e. Ai! Ia sair um macaquinho fofinho. Fofinho! Tu não vai mandar o Flamengo pra acabar com São Paulo quando tudo. Eu acho uma sacanagem porque assim, meu personagem quando favorito, eles nunca dão muita moral, cara, no anime, e meu personagem favorito. O Shu. You're clearly gay, there's nothing really you have to say about that. I think you all know that. Ah! Agora vai! O Goten transformaram o cara no pegador que não lutava. Aí ele ficou triste, o cara no pegador. Era um pegador, mas não fazia quase merda nenhuma, pô. Colocaram o cara pra namorar direto em vez de treinar. Um crédito teve que dar pro Shun. Tinha aquela menina de chicote, aquela cavaleiro de prata que ele agarrou. Aquela da ilha dele. Aí, mas não comeu a Saori. Ninguém comeu a Saori, olha. Só o. Não, nem o Seiya. Esse bebezinho aí do Sensei Ômega, não é nem deles. Eu fiquei maior porra, né? Não é? Não é, eu fiquei, cara, a Seiya tá muito comédia. Ninguém comeu a Saori. O filho dela morreu virgem. Ela fez inseminação, cara. Ela é uma deusa, cara. Ela pegou pra quê? É sério. Saca o Zeus, abriu a cabeça e saiu a Atena? Ah. Foi o mesmo lance dela. Não. Ela desejou um cara. Não, um molequezinho simplesmente achou no meio de uma luta. O novo Pegasus. Chega, eu fiquei olhando assim, tava esperando. Cara, eu achei que era filho dele. Eu também, cara. Ele é um pouco parecido com o Seiya. Eu sei, cara. Maior comédia. O cavaleiro, o Pegasus é o maior arroz da história. Fica lá do lado da deusa, não faz nada. Que porra é essa? Eu achei que porque todo mundo parece, por exemplo, macho que é macho, na... pode ter sido que nem Atena, cara. Se eu não me engano, Atena, ela nunca coisou com homem nenhum. Ela jurou o voto de identidade pra eternidade. Bora, velho. Se eu tivesse com aquela deusa, no primeiro deus, cara, primeiro deus que eu desse uma porrada, por exemplo, os filhos. Ora, meu Deus, eu mereço mais do que uma coroa de... Essa armadura de ouro aqui não é o suficiente. Essa armadura de ouro aqui... Pô. Abre aí que eu quero analisar a mercadoria. Abre aí que eu vou lhe usar. Eu vou lhe usar, minha Deus. Quero lhe usar. Quero lhe usar. Deite-se que eu quero lhe usar. Cara, se eu fosse o cavaleiro, se eu fosse o cavaleiro... Não, ia sair um cavaleiro... Ia sair tirando máscara de Amazônia direto, né? Ah, tipo, é, tinha essa, máscara, né, de Amazônia, não ia ter onda, não. Subir 12 casas, whatever. Ia subir 12 casas todo dia pra tentar falar com aquela deusa. É sério, cara, é muito comédia, cara. Cara, toda a especulação. Homossexualidade Naruto. É, Naruto. O que vai ser do Naruto? Vocês acham que ele chega a ser invocado? Ele morre no final. Se Deus quiser. Eu creio nisso. Yes! E aí, eu cara, creio ele que... e o Sasuke. Yeah! Se ele vira o Hokage velho, aí tipo, passa uns 10 episódios e ele morre. Cara, eu acho que o Naruto não vai chegar a ser Hokage. Ele vai ser o braço direito do Hokage. E o Hokage vai ser o Konohamaru. Não, pra mim é o seguinte, final é Sasuke e Naruto morrendo. Cara, o Naruto vai ser sempre um soldado, ele nunca vai chegar aí, a ser Hokage. Konohamaru, ele morre, Konohamaru como Hokage com Sakura e Hinata aqui do lado. Aparece no final, morre lá o Sasuke e o Naruto, aí aparece a cena da Sakura assim no chão ajoelhada, quase igual aquela do Pain do Naruto. Agora que eu descobri que te amava. Stupid! Ah, tá, com certeza vai ter uma merda dessa. Acho que é Sakura, só pra cagar. Uma plush costa. É sério, cara. O Naruto é outro comédio. Boa, não vale a pena. A Hinata é muito gostosa, cara. Naruto é eu já tinha esquecido o Sasuke há anos, meu amigo. A Sakura então. A Sakura. Não, o Sasuke, porra. Ele fica atrás. Antes dele sair, dá um D, mano. Nem cinema, mas nem meu amigo. Ia fazer assim, ó, corta aqui, os dois dedinhos ali, corta aqui. Não, a primeira temporada o cara passou odiando o Sasuke, né? É. Agora que ele foi embora... E que é, cara, aquela parada de só dar valor às coisas quando você perde. O Sasuke tá cagando andando pra ele, quer só matar. Primeiro violento da parada. Uma pessoa que eu acho que ia ficar legal se acabasse com o Naruto, além da Hinata, claro, era a Karin. Quem? A Karin. Não. A Karin, querendo ou não, já tava começando. Tipo, sabe aquele início de queda? A ruivinha, a parceira do Sasuke. É parceira do Sasuke lá. Que ela pegou e ficou olhando o Naruto de costas, né? Sabe aquela parada de parto, o chakra dele é tão... Aquela parada de Minato e... O que eu tô especulando é quem é que vai pegar a Ino. Vai ser o gordo. Personagem favorito. Pra mim vai ser o Shino. Eu cara, ela vai fazer essa caridade com o gordo, vai ficar com o gordo. O que eu queria saber. O Shikamaru já tá traçado com a Temari. Outra coisa, o cachorro vive média uns 9 anos. Será que vai ter um episódio que o Akamaru vai morrer? Cara, eu acho que não, porque o cachorro dos pais dele tá aí. Não, mas não, e o Akamaru, se tu for analisar, o Naruto, na história toda, se passou só uns 5 anos. Então já tem mais que 4 anos pro Akamaru crescer. O Akamaru, acho que o ciclo de vida dele e daqueles cachorros. Ele é um ninja, totalmente um cachorro ninja, cara. É, porque ele cresce. Um ninja, isso é... Ele não cresceu, cara. Não apareceu. Em 2 anos e meio ele cresceu. Não, mas tu viu que foi minha cadela, pô, em 3 meses. Ele não cresceu. Quadruplicou. É uma coisa que. Uma coisa é crescer gordo, outra coisa é engordar a cachorra. Não, ela não é gorda, ela é grande. Ela inchou. É. Passou limão, cara. Passou limão. Eu dei muito espinafre, cara. Tá, o final de Naruto, como é que vocês acham que vai ser? Não, alguém, antes de falar isso, quem tá lendo o mangá? Eu. Cara, faz muito tempo que eu parei. Então não falei porra nenhuma, então não falo porra nenhuma. Não, eu parei, porque eu leio só as partes interessantes. É, eu também. Mas enfim, eu não sei. Tem filler no mangá até, é a impressão minha. Não, cara, não. Tem? Não é um filler, é uma coisa pra explicar a história. Olha, é, não, filler. Não, peraí. O filler é assim. O filler, ele aparece, os caras estão lá fazendo e tal, e aí eles fazem um filler. O filler não tem merda nenhuma de a ver com a história. É tipo uma ocasião. É uma ocasião. Uma coisa é um corta-texto que aparece. É. Agora, essas histórias que aparecem no mangá, não. Elas aparecem pra explicar a coisa. Eu poderia viver muito bem sem saber que Tobi é melhor amigo, foi melhor amigo do Kakashi. Eu podia ver a vida muito bem, sério. É, cara, dava pra viver, mas até que foi legal, cara. Talvez dizer e tal. Não, mas isso ficou muito óbvio. Óbvio. É. Muito, muito, desde a primeira aparição. Quando lançaram, antes de aparecer, já tava lá. O Tobi é o Obito, o Tobi é o Obito. Até o nome é parecido. É. Sem falar. Sem falar. Nada a ver. Tobi. E-Bot. Eu vi um meme de internet bem assim, que aparecia o Ben falando, vou destruir Konoha. Aí, Konoha destruída. Aí é o Sasuke do lado, vou destruir Konoha. Aí fundei a Red, fundei a Katsuki, fez isso, fez aquilo. Ele só fez ainda perder. Ainda não destruiu a parada. Aí, pegou, colocou o Ron. É, toca o B, aí o T, é. E o Ron. Ele só, ele trocou as sílabas, não as letras. É justo. Tá bom, mas o que vai acontecer quando aquela porra a ser ativada? Pegar os novos Jin Shurikens e... Não, eles já tem... Praticamente eles já tem 8. Só beleza. Não, 8 porque não. Eles pegaram... Eles pegaram uma cauda do Bi. E aí isso já bastava. Já bastava? Então já bastava. Só cortar o rabo no Naruto. Não, é porque eles pegaram uma parte física do... Do Biju. Foi aquela parte que ele... Que ele torou naquela vez. Ele deixou o Sasuke torar pra ele poder sumir. E o filhinho da mamãe do... E aí? E o filhinho da mamãe do... Do Gaara. Qual é o lance dele para ele? Pois é, porque dizem que aquela areia ali é... que é controlada pela alma da mãe dele. Acho justo. Por isso que a areia age um pouco contra o próprio. Acho justo. Na verdade, o Gaara veio começar a virar ninja. Depois que perdeu o... É verdade. Porque é verdade. Depois ele... Então ele só era um... Só era um cara, um sedentário, um sedentário que qualquer coisa é areia. É mesmo. É. Isso eu acho que quando você tem uma coisa muito boa pra te proteger, não te dá vontade de treinar pra... Eu acho que ele tem nem soco forte. Tipo o Naruto e os Kagebushin, ok? Ele não é um ninja. Ele podia... Já chegamos nesse consenso. O Gaara podia treinar pra controlar a areia de ferro, pô, ia ficar uma coisa legal, eu acho. É aquela areia de ferro, porque... Ele vai treinar com a Toph da Avatar. O pai, se eu não me engano, era o pai dele. Pai do Sasuke. Era o pai, não, o pai do... Pai do Gaara. Pai do Gaara. Qual é a diferença da areia? Inclusive, eles lutam aí... No... Isso aqui, areia de ferro é mais... Pela DTC, né? Uma luta que eu queria ver era... Que quando tava no mangá, eu cheguei a ver esse mangá. And for me to listen to that kind of crap. Que tava na parte do pai do antigo Haikage contra o Naruto. Ah. Aí eles montaram uma imagem invertendo aquela situação. Killer Bee contra Minato. Uma coisa ficou uma coisa interessante. Assim, o Minato. Tá louco. Really? Sério, cara. Tu acha? Não me diga. Come on! Aí é uma cena do Killer Bee com uma das espadas assim, pelo pescoço do Minato, e já o Minato meio que com o braço já atrás do bico quase. Cara, não dá nem pro cheiro, mano. O que eu queria ver era um ataque massa de toda a Katsuki. Junta, não ia ter pra ninguém, não. Ia sobrar nada, ia destruir o mundo deles todo. Eu sei, porque tipo, a gente só vê um deles. Não pode existir, só o Ben, acaba, só colocar o Kakuzu e o Hidan ali junto com o Ben já era. Não, pois é, mas eu queria testemunhar eles todos numa missão, cara, atacando de uma porrada só. O Hidan é muito louco, o Hidan é um cara. Tipo, ele faz lá o negócio, ele enfia a espada nele, tá sentindo a dor gostosa? que é isso? Olha, se eu não fosse de São Paulo, o Ridan é do São Paulo. Já é. Sentindo a dor gostosa. Ele insere aquela barra de metal no seu corpo e grita. Tá sentindo a dor gostosa. Ai! Fala mais alto, gordo. E até hoje, que parte de enfiar a barra, né? Pra sentir uma dor gostosa, né? Aí pergunta aí do Ronaldo. Pergunta do São Paulino aí, ó. Ronaldo. Ronaldo, cara. Ele tirou e ficou de novo. Cara, o Pokémon, cara, o Randall já é mesmo o final de Pokémon. Cara, não. Vai ter um final esse. Nunca ele acordar existirá do final. Poderia acordar é tipo uma reação. Quantos anos o Ash tem? 13. Ah, o Ash? Eternamente 13. Imagina o Ash chegando lá numa cunhetezinha. Oi, garotinha. Quantos anos? Aí o menino pergunta: oi, eu sou tal. Quantos anos você tem? 13. O Ash deve ser um pedófilo do caralho. Tem mais de 13 anos aquela porra. Ele já tem uns 30, 17. Porra, não, mas... eu assisto o Pokémon desde que eu era criança, cara. Ah, não, assim, se for levar pelo nosso tempo. Porque eu tenho 20 anos. Ele tem 47. Pode cagar, eu tenho 26. Sério, cara, que você tem 26? Mentira. Eu achava que era 10, mas não é fácil. Não, se você reparar, bota ele do lado do pai dele, o pai dele vai ser mais novo. Nossa! Pior é que é verdade, cara. É sério. Sério mesmo? É sério. Tá. Antes de no especular máximo é minha... irmão dele. Antes de especular a minha idade. E aí? Ainda bem que vocês avisaram, porque senão ia acabar. Claro, podia chegar, né? É seu irmão, velho. É um elogio. Olha aí, não. Então vocês acham que vai continuar essa merda, essa frescura? Vai acabar quando o Pikachu evoluir. Cara, vão continuar fazendo o jogo e vai continuar tendo desenho. Tem essa, nunca vai acabar. Ah, mas o jogo é muito legal, pô. O jogo é legal, jogo só foda. Que tá ficando um pouco chato, porque eles podiam colocar uns pokémons, tipo, tá ficando uma coisa muito mecânica. Tá virando muito... O pokémon lendário da Black White agora, sai... O rabo dele tem uma turbina e aí ele lança eletricidade pra tudo quanto é lado. Cara, não, podia fazer ele lá. Sabe aquelas paradas, aquela parada de macho que saía da mão assim? Ele foi. Ele tá fazendo algo macho, não acredito. Aí agora não, ficou uma coisa. Um design meio. Solta raio pela bunda. Não, mas é sério. Pokémon tá ficando muito My Little Pony, né? Little Pet Shop. Da... Pequenininho, cabeçudo e olho grande. Né? É, cara, tem muito Pokémon fofinho lá. Eu acho que compensaria mais fazer uma outra versão com outro cara e colocar os personagens tradicionais aparecendo. Tipo, o Gary no lugar do Professor Carvalho, que ele virou um doutor. Justo. O Ash como um membro da Elite Four, um campeão, talvez. Com o Pikachu evoluído. Ele feliz, nunca vai ser um... o saco toda vez líder de Pica-Pica, em vez de Hi-Hi. Pica, é intrínseco, está intrínseco. Ele virou lá do rosa da equipe. Mas eu quero ver o Ash ganhando a Liga Johto. Temos que deixar. Eu tô querendo. Ele ganhou pela Liga Johto, parece. Pois é, eu quero ver. Cara, outra coisa que eu acho que eu não vou ver, final de One Piece. Ai, caramba. Você não vai estar vivo pra ver. É mesmo. Não, mas parece. Todo mundo chega assim, ó. Tu já assistiu One Piece? Pra tu começar a entender a história, no mínimo 50 episódios. Tem que assistir até o 120. Ai, se tu não assistiu até o 120, tu não assistiu nada. Eu falei, assim, cara, eu assisti a One Piece. Até que parte? Eu assisti até os 60. Ixi, assistiu nada. Não assistiu nada. A história começa no 120. Tem mais mangás do que o Naruto. E pior que no mangá, já me falaram, começa dos 50. Dos 50 o mangá começa a história. Me falaram a mesma parada. Eu acho que do 1 até o 50 é o que, cara? Ele fazendo barco. É ele malhando. Até hoje. É o final. Ele se esticando, né? Naquela. Não, cara, mas isso aí já foi explicado já. O último episódio do Todo Mundo Odeia o Chris. Olha, pois é aquela, não tem um. Quando eles vão pra um. Restaurante. Pro restaurante, acaba nesse episódio. É porque o pai do Chris Rock morre numa cirurgia. No ano seguinte. Aí era quando ele começava a carreira dele como comediante e não iria mais se encaixar no propósito da série. A série é muito foda. Pois é, porque a série tem que acabar até o dia. Ele é o Chris normal, né? Aí a partir que ele viu o Chris. Ele começou a ser comediante por quantos anos? A idade lá, 17. 17? Ele não passou no vestibular. Aí ele virou comediante. Vou falar em One Piece, Naruto, tá tendo uma disputa no mangá pra ver quem vai ser o final mais foda. Naruto! Entre o Naruto. O One Piece já disse que ele já está entrando no arco final. Nossa! E o Bleach já anunciou que já vai acabar o mangá. O Bleach não entrou naquela saga agora que é os... Cara, tem Aizen e Flecha? É, por aí. Sem Aizen, isso aí. Não rola o Bleach. É, não, mas a parte do mangá que... É que nem Naruto depois que o Tobi morrer. Porque agora o Tobi virou o símbolo da história. Depois que ele morrer, ele vai ficar... Eles estão disputando. Não, cara. Não. O Orochimaru era o centro da história. Pois é, só que aí quando tiraram o Orochimaru... O Orochimaru vai voltar ao centro. Vai ser o centro da história de novo, tu vai ver. Pois é, porque ele não tá fazendo nada agora. Ou seja, ele vai querer fazer alguma coisa aqui. Ou ele tá fazendo, a gente não tá vendo. Quando ele aparecer... Levou. What? Sério. O Orochimaru é um cara que tem... Era esse tempo todo se organizando. Cara. Não, o Orochimaru é um estadista foda. Desde o primeiro episódio, ele já... Desde o primeiro episódio, ele já... Tá lá, tudo vai acontecer. Tá na cara que o Orochimaru que é o grande vilão do... Sempre, cara, desde... Sempre o primeiro vilão vai voltar. Z vizinha dele, putz, tu acha? É, queimado, queimando a rosca com o mangueca que o Sharingan olhando pra ele. São Paulo. São Paulo. Ei, tem um bastão aqui, né? Eu sou São Paulino e o outro que tá acariciando o cara não tá acariciando o bastão. Ele tava com certeza, a gente fica na nossa perna assim, tava né? Massageando o bastão. A gente fica assim na nossa perna, passando a mão assim. Daí aí que tava... Então, vamos terminar, já está acabando nosso horário, vamos terminar esse episódio com aquela pergunta foda que será feita. E a gente não falou dos videogames. É, especulação mesmo. Resident Evil. Que é mesmo. Esperando pro jogo. Resident Evil. É, Resident Evil. Tem cara, vai ter cara, fudão, porque eles vão juntar em 5 histórias. Ah, eu joguei. O 6 vai juntar os 5. É, porque Resident Evil acaba no Código Verônica. Não, acaba no 3. É. Acaba no Nemesis. Não, o Código Verônica ainda foi bom. Ainda tem quebra-cabeça. Porque daí em diante virou jogo de tiro. É. Joguei até o 3. Aí vou jogar o Código Verônica. Porra, legal. Acho que ele tava com um pouquinho de preguiça. Tava, porra, não bacana. Até o Código Verônica. Break, vai. Pô, maneiro. Maneiro, é. O Outbreak é foda. Bacana e tal, pô, beleza. A partir do 4. Do 4. Virou contra o 5. É jogo de tiro. Aí me disseram, pô, o 5 é foda, o 5 é do caralho, tá foda, voltou, não sei o que, fui jogar o 5, tomou pra merda, igual o... Mas tu sabe como é que vai ficar esse 6? Eu aposto minha ficha vai ficar igual o Metal Gear, o último Metal Gear para PlayStation 3. Porque eles pegaram todos os personagens de todos os Metal Gears, do 2, do 3, tacaram tudo junto com o Solid Snake velho, e aí... Deu uma cagada, inventaram lá que aquele cara que perde a mão no primeiro, aí pegou a mão do outro e a mão começou a possuir ele. Deu uma loucura de memória de DNA, ficou uma cagada, mas desgraçada que todo mundo... É assim que termina o Metal Gear? O 6 vai ser assim. No filme do Resident Evil, ficou um pouco... eu não sei vocês, mas vocês gostaram da parada do vírus G? O G, aquele vírus que gay. É o G. É o vírus gay. Vírus São Paulo. Eu não vi esse último filme que saiu há pouco tempo. Não, não foi esse, se eu não me engano, foi o quarto. Que disseram que era o quarto, que era aquele desenho e tal, meio desenho. Não. É porque tem dois animados e tem o com a Mila Costa Jovovich. E são 4, e esses vão só 5 agora. Cara, eu acho que eles pegaram pesado demais. Até o segundo tava bacana. Tava bacana, mas aí... Mas cachorro lá, mano. Eles foram estigando... O cara soltando aqueles negócios pela boca, tirou a ideia do que era zumbi, né? Primeiro, parar de zumbi do início foi uma coisa... É tudo uma merda, a gente cagaram com o jogo. Eu concordo. Eu prefiro assistir vídeo de fanboy do que ver o primeiro filme que eu achei menos ruim. Madrugada dos Mortos, Reanimator, filme de zumbi. Cara, se você quiser, é lá. É nada verdade, mais. É talvez eu extermine. Todo mundo quase morto. Todo mundo quase morto. Ah, justo. E quanto aos novos consoles? Xbox 720. 720, estão prometendo. Nintendo hoje, Nintendo amanhã, Nintendo sempre. Porra nenhuma. Cara, eu achei. Povo, cara, Nintendo. Esse novo console da Nintendo esse tablet da Nintendo. Você não tem mentalidade suficiente para operar tal aparelho. Stupid! Cara, eu te juro. É muito sério. As coisas que eu tô vendo pra esse novo Nintendo. É muito infantil. Não é? Sim. Não é. Cara, sei lá, pra pegar não lá tem no... Tem sangue no Nintendo. Cara, no começo, os primeiros jogos, tudo bem. Não. E vou te explicar por quê. And here we go. Porque quando eles lançam o console, eles não têm todo o potencial explorado. Mas quando o console tá pra morrer, tá pra acabar, tá pra parar... Cara, mas mesmo assim, a forma do controle... Aquilo tem que mudar. Já falei. Você não consegue. Você não teve DS pra jogar, mas pra quem jogou com DS, sabe que aquela forma é perfeita. Mas é aquela. Pra quem jogou com emulador ainda, então. É. Mas é aquela. Ei, tal Nintendo Wii, né? Prefeito pra São Paulino, né? Mas é aquela tal história. Aquele controle lá que o cara chega. Fica segurando na mão. É aquela tal história. Deixa o São Paulino. A Nintendo. Ela chegar e chorar em casa aqui. A Nintendo, ela mudou o público. O alvo dela. É. O público-alvo da Nintendo não é mais a gente. Não é a gente que gosta de caralho, gráfico tá foda, jogar Não é, cara. A Nintendo voltou, o público-alvo dela agora é a família. É pros velhinhos, cara. Aquele... É pra namorada, porra. É. Não é pra gente pra comprar o conto do Sonic. Tem uns 3, 4 jogos. Não, discordo. Os RPGs do 3DS, Pokémon, a maior probabilidade disso é o Pokémon Black White. Cara, tinha 6 milhões de fitas vendidas na pré-venda, cara. Isso é uma coisa que nem Call of Duty chegou a fazer, cara. Não sei se vocês podem dizer o que quiser, mas RPG e a Nintendo estão aí até hoje. É. Cara, mas o console, então, quer ver uma parada? Japão, RPGs top de top, barrando o Final Fantasy, que é de PlayStation 3 com gráficos melhores, são aqueles RPGzinhos 2D japoneses, cara. Tá parado de RPG em 3D no... Alguém se amou Dragon Quest 9, cara? Eu? Dragon Quest 9. Muito foda, cara. Cara, eu parei no finalzinho, quando apareceu aquele cara com aquela máscara estranha. Qual deles? Depois que a gente detonava um monstrão lá, cara, aí aparecia um carinha com uma máscara assim, tipo um palhaço com aqueles negocinhos na bochecha. É por aí, cara, é por aí. Os caras que se apegam em gráfico, o foco da Nintendo não é gráfico, o foco é diversão. Tu vai se divertir mais com uma parada da Nintendo. Me divirto muito mais jogando Xbox. Os RPGs da Nintendo, que tem história mais... É, mais elaborada. Bem elaborada. Eu não ligo muito pra gráfico, não. Eu e o Randall, a gente tá jogando um jogo. É pandemônio de Play. Poxa, o pandemônio é foda. Não, mas tem jogo, pô. É clássico. Mas é muito legal. Cara, um jogo que vai enjoar é Super Mario Bros, né? É, antes que essa discussão evolua para algo mais maior. E quanto ao novo PS? O PS4, segundo a DigiTime, né? Eles entraram agora com a Sony, entrou agora tá trabalhando junto com uma empresa em Taiwan, se não falha a memória. Mas para desenvolver hardware relacionado jogabilidade. Tá aí, tá querendo imitar acessórios. Exato. Pois é, porque o que eu ouvi falar do PS4 é que seria acessório. Acessório, exato. Não seria um novo console. Eu vou dizer qual é o problema que vai dar merda no PS4. É empresa. Porque, olha, o que aconteceu esse ano com o Skyrim. O Skyrim do PS3 não tem porrada de atualização que ele não vai ter. Já anunciaram, não vai ter. Quer dizer, os caras que tem Skyrim no PC vão ter extras, vão ter quests novas. E os caras que tem esse cara no PS3 não vai ter, por quê? Porque é muito escroto programar no PS3. Então, entre a versão de Xbox 360 tem essas atualizações, por quê? Porque é uma linguagem parecida com a do computador. E aí os caras lá, não sei o que, vocês têm que fazer. Não, a gente não é obrigado a fazer. Vocês compraram porque vocês quiseram o console, a gente não é obrigado a fazer. Só que, cara, o PS4, eles não vão mudar a mesma linguagem de programação, vai ser aquela mesma frescura. Os caras mesmo falaram, programar no PlayStation 3 é uma merda. Até, tanto é que o cara que fez o menino Half-Life, que fez Portal, que fez Left 4 Dead, já falou, não vou programar essa merda. Ele só mudou de ideia quando a Sony molhou a mão dele. Money, money! Mas aí, até aí... Olha aqui com a minha moto. Olha aqui com o presidente. Fale com esses presidentes americanos. Pois é, e o PS4 tá indo na mesma linha do PS3, só gráfico. Nova edição dele dificuldade, vai ser dificuldade de programação, mesma merda, cara. E algumas coisas a mais que no Xbox não tem com relação a jogo, alguns extras. Eu espero pouco do PS4, na verdade. Eu já disse. Por isso que eu tô com o Xbox. Estão prometendo 720. É. Ah, exato. E eu não vou ter. E é por isso que eu estou até hoje com a Nintendo. Porque a Nintendo, o foco dela é diversão, cara. Mas eu emulo. E agora eu tô achando que o Xbox tá pegando várias coisas. Família, com relação ao Kinect, que é pra galera. O gráfico é bom, tá muito bom. Tanto sucesso que a Sony já vem copiando o Kinect, né? Mas a Nintendo, a prova disso é o próprio controle. Ela quer entrar de supetão no mercado de tablet. Por isso que o novo console é um tablet. E justamente também pro público idoso. Porque esse... Cara, tu acha mesmo que gente velhinha vai querer ficar jogando? Não, bro, mas a gente tá vendo o nosso futuro. Depende, não. Né? É o nosso futuro. A nossa geração vai querer. Por isso que não vai, gente. Não, mas olha só, a gente envelhece, Minai. Um dia a gente vai estar tá velho e tu vai querer estar tá jogando com catarata. Tu vai querer enxergar o personagem, pô. É esse o foco da gente. É, tipo, um dia desses um cara chegou pra mim com o Nintendo 3DS. Tipo, ele tem uns 60 e poucos anos aí. Olha aí, acho que eu comprei ontem em Manaus. Aí eu, poxa, legal. Tem gente que gosta. É. Eu vou comprar o Xbox pra mim. Eu acho que o mais bacana é porque, tipo, da Nintendo, cara, até os jogos mais... o visual mais... mais podre ou... São divertidos. É, são divertidos. Não, e tem... A Nintendo tem jogos bons, pô. Silent Hill é um jogo muito bom, né? Fizeram agora, né? Não, o que promete aí é WWE 13, cara. Ah, puta que pariu. Cacete, mano. Eles estão começando a criar uma dinâmica pra... Pois é, e com isso a gente acaba o podcast. Ninguém precisa saber da minha... Fuck you! Fuck you! Eles vão deixar o ringue quebrado. Eles estão deixando o cenário cada vez mais... Eles estão atualizando o cenário cada vez mais... Tipo, o cara bateu ali, pegou um pedaço da mesa. Tô deixando qualquer coisa que eles acharam. Bateu no fã ali, o fã partiu no meio, pega um pedaço do fã e começa batendo. Não, a jogabilidade tá ficando cada vez melhor. Porque nos primeiros jogos, os fãs eram aqueles papelão. Olha, só era aquela folha lá, o cara... Agora não, já é todo o público, já é uma galera em 3D lá, tu já pode discutir com... Eu lembro do Super Nintendo, cara. É, eu não gosto, mas não posso falar nada, porque eu já joguei a porra de WWE. Cara, WWE 13 próprio. Mas eu acho muito chato, cara, mas tudo bem. No quê? Assistir é engraçado, mas jogar... Jogar é melhor ainda. Não, puta merda. WWE é o... 15 segundos. Ah, cara, aí, pera aí, cara. Meter uma cadeirada na sua costa. Gente, o papo tá bom, mas infelizmente o horário não está colaborando. Pois é, 6 minutos pra pegar o beco. É. Vamos logo terminar isso. Peraí. Deixa ele pegar o que ele quiser. Ele é só... pegar o nego? agora que ele tá falando é você. Tá bom. Então, pergunta foda. E aí? Vocês. Só uma coisa aqui rapidinho. De anime ainda. Algum de vocês já assistiu? De novo, algum de vocês já assistiu. High School of the Dead. High School of the Dead é o que promete. Ah, mas, não, infelizmente, a promessa parou que cancelaram o mangá. Ah, crap! Cara. Parou. Não vai ter final High School of the Dead. Vai, parou, calma, cara. Parou, cancelaram. Aí. Cancelaram o mangá. Não, cara, nossa tristeza. O criador já falou que ele tá se focando na série que tá dando dinheiro. Quando ele terminar a série dele. De volta. Mas cancelaram o mangá. Sim, porque ele tá muito ocupado com a outra. Quando ele terminar a outra, quando ele terminar o Nick Pierce. Talvez nossos netos cheguem a assistir. Que nem a gente esperando o Cavaleiro do Zodíaco com os biquetes. Não, esperando o Evangelho, pô. Estamos esperando. 19 de novembro também aí, cara. Falta muito. Não, falta um mês e pouco. Tá, pergunta foda, de encerramento. Alguém quer fazer uma pergunta foda? Quando que as pessoas vão parar de falar divisor de águas? Cara, já tá nisso. Puta que pariu. Divisor de águas, eu acho que nem sabe o que é um divisor. Que é um divisor de águas? Divisor de águas é uma coisa que divide uma coisa entre outra, entendeu? Só que marca o início de uma coisa nova. Marco zero. É. Foda. Divisão de cena de foi realmente uma pergunta foda. É. E você, comente, fale, apoie essa iniciativa. Passa adiante, recomende o blog. Hashtag não divisor de água. Nos vemos na próxima semana nesse mesmo. Foda-se divisor de água! Final de Pokémon. Como é que vocês acham que vai acabar a saga do... Ele vai acordar nunca do coma acabar... dele. Como assim? Nunca vai ter fim. Tu nunca viu não o lado negro de Pokémon? A história do lado negro. Pois é. Ele tava falando que é o lado negro dele, cara. É muito show aquilo ali. Faz sentido, cara. É uma decisão comercial foda, cara. Manter Pokémon. Eu acho que se tirasse o Ash, colocasse, sei lá, outro personagem... Fica muito boa, né? Já fizeram isso, não deu muito certo, não. Cara, o Ash, em vez de envelhecer, ele tá ficando mais jovem. A qualidade do desenho tá piorando. Como assim? Tá ficando meio arredondado. É, isso. Pokémon é... É o Pikachu emagrece. E o gordo branco, não. Os traços estão muito arredondados. Supando. É o porco. Você é fervinho ver o Mewtwo de novo. É mesmo. Cara, o Mewtwo era um... Mewtwo é o Pokémon mais macho que tem. Eu fui ver no cinema esse filme. E o Mew é a parte São Paulina dele. Oh, ei. Olha, ei, gente, a gente tem que parar. Ele vai chorar, cara. Falou, pessoal, São Paulino, tá? Ele vai assistindo. Ele vai cortar o... Continua ouvindo. Não deixe de ouvir por causa... Do Mr. V. O Randall vai cortar os pulsos dele depois. Pode... Não, cara, eu já cortei, mas só falta cair, esperar essa internet cair.